Panorama Agrícola para 27 de agosto de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. No ar para você o Panorama Agrícola de quarta-feira, 27 de agosto de 2014, lua nova. Um abraço para você. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier e o ditado é: antes errado que mal emendado. Será? Cheire uma fruta, saiba por que na dica de hoje. Embrapa de Concórdia vai ajudar a avicultura da África. Confira também seminário de apicultura na região de Lages. E na entrevista, aquecedor solar com produtos recicláveis beneficia o meio rural no extremo oeste. Você pode nos ajudar a fazer o Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Acompanhe este e outros programas na internet, no site da EPAGRE e também no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Dica do dia. Antes do almoço, cheire uma fruta. Isso mesmo, o aroma da fruta pode fazer com que você escolha pratos menos calóricos, em especial na sobremesa. Essa exposição ao cheiro da fruta foi pesquisada e mostrou que o cérebro tende a escolher alimentos mais saudáveis, como frutas e verduras. É hora das notícias. A Embrapa Suínos e Aves de Concórdia vai ajudar com pesquisas a avicultura na Etiópia, país do Nordeste africano. Entre as ações do projeto está a caracterização do sistema de criação de aves na Etiópia e a elaboração de um manual de boas práticas adaptado à realidade do país africano para contribuir com o uso de tecnologias e a segurança alimentar. O projeto prevê o acompanhamento de 360 famílias de produtores etíopes. Localizada na região chamada de Chifre da África, a Etiópia produz 60 mil toneladas de frango, segundo o relatório de 2012, enquanto que a produção de frango no Brasil é de 11 milhões e meio de toneladas. A Etiópia também apresenta baixo consumo per capita de carne de frango, apenas 600 gramas por habitante ano, contra 44 quilos de carne de frango por habitante ano aqui no Brasil. Amanhã acontece em Capão Alto, próximo a Lages, o Seminário Regional de Apicultura, com informações sobre o manejo de outono, inverno e primavera, fatores que interferem na qualidade do mel, instalação e localização de apiários, mercado e comercialização do mel e políticas públicas para o setor apícola. Amanhã, dia 28, quinta-feira, em Capão Alto, Seminário Regional de Apicultura. Confira a entrevista de hoje. Conversamos no programa de hoje com a extensionista da EPAGRE em Tunápolis, extremo oeste de Santa Catarina, Flávia Maria de Oliveira. O assunto da entrevista: aquecedor solar a partir de produtos descartáveis. É possível fazer um aquecedor solar assim, Flávia? Com certeza. Nós fizemos aqui no município e o resultado está dentro do esperado, né? Nós estamos com alguns dias ainda nublados, não todos os dias ensolarados, mas sempre que o sol aparece, a água sai quentinha para a família que fez esse aquecedor solar na sua residência. Foi na área rural? Isso, nós fizemos na propriedade onde nós já temos uma unidade de referência educativa, né? São duas famílias, foi em uma das residências, que são dos pais proprietários dessa residência, o seu Rudiero Blomer. E eles estão utilizando no chuveiro da casa e na pia da cozinha. Então, são poucos litros que estão sendo aquecidos, né? A gente fez um painel experimental, até 200 litros. E a média da temperatura está ficando em torno de 40 a 50 graus em dias de sol. São 200 litros por dia aquecidos? 200 litros por dia. É, nós fizemos um reservatório pequeno, né, porque o painel ele foi feito com 200 garrafas, 240 caixinhas de leite, mas esse painel pode ser ampliado. Nós temos experiências aqui na região, junto com esse projeto que é feito com a Celesc, que é do Programa de Responsabilidade Social da empresa, né? E de acordo com as normas que nós temos levado em consideração nos programas nossos aqui na área de gestão social do ambiente, é que tem sido feito um trabalho até com condições de trabalho híbrido, onde é feito o painel maior, com maior quantidade de garrafas e caixinhas de leite, e é utilizado um recurso elétrico, porque a previsão, né, a proposta em dias que não é sol quente de verão, é até 55 graus. E aí, se for utilizar, por exemplo, numa sala de ordenha, você precisa pelo menos 70 graus. Então, esse sistema híbrido, que aquece um tanto mais de água com um painel maior, né, um tamanho maior, mais garrafas e mais caixinhas, a gente consegue fazer só essa economia na diferença. Então, eu consigo chegar com o sol até 55. E aí, a partir de energia elétrica, até 70 graus. Então, a economia já está nessa diferença de atingir essa temperatura que eu preciso. Bem, Flávio, um aquecedor solar com produtos descartáveis, garrafas PET, caixas de leite, quais são os benefícios para o produtor além dessa economia? Assim, para o ambiente, ela é 100% que a gente está utilizando material que é para o lixo, né? Então, a gente consegue tirar do meio urbano um resíduo. Não, daqui a pouco não tem um descarte correto, e levar para o meio rural, que daqui a pouco também não é comum. A caixinha de leite não é algo que é consumido lá na propriedade, são produtores de leite, então também não tem. Então a gente tira desse meio urbano, leva lá para o rural como um equipamento. Eles vão reduzir o consumo de energia, porque está economizando. Está trazendo um benefício que antes não se tinha, que era água aquecida para lavar louça ou diminuindo então a economia dentro do chuveiro. E se eu fosse querer fazer isso num meio clássico, tecnológico, eu ia gastar em torno de R$ 4.000. Nesses moldes que a gente fez, a gente com a conexão, com o tanque de água e as vedações, os equipamentos que foram necessários, os objetos que foram necessários, a gente gastou em torno de R$ 600. Então é economia mais economia. A ideia é que eles economizem durante um ano, né, em torno de 30 a 40% na fatura de luz. É fácil fazer esse aquecedor? Então, esse projeto a gente vem desenvolvendo junto com a Celesc, vieram profissionais que já conhecem, né, todo o processo de montagem. Mas, uma vez que você faz, depois você vai ampliando. Tem um manual que a gente tem acesso junto à Celesc e que dá o passo a passo de como formar. Não é uma coisa fácil que eu saia fazendo, mas se eu tiver orientação no eletricista da Celesc, que se disponibiliza a fazer esse trabalho em todo o estado, eu tenho facilidade em montar. Nós fizemos essa oficina junto com a família e alguns agricultores interessados em 2 dias. Nós levamos 2 dias para fabricar, montar e conseguir produzir água quente. Muito bom. Você falou também, Flávia, no uso do aquecedor, na ordenha, é isso? Isso, nós temos algumas experiências aqui na região que estão sendo acompanhados. Em Itapiranga, por exemplo, que é um município vizinho, já fez isso. A proposta desse projeto é para residências, né? A proposta é que você traga qualidade na água e tenha esses benefícios da água quente para residência. Mas aí eles testaram em sala de ordenha e lá foi feito um sistema híbrido. A companheira Alésia, que é quem trabalha em Itapiranga, tem todo um controle de redução de custo na produção do leite lá por utilizar esse aquecedor híbrido, feito a placa com os materiais recicláveis e um boiler elétrico, daí adquirido um valor bem menor, que não pagou uma boa parcela, que seria uma das placas solares. Então, pode estar sendo utilizado também em sala de ordenha. Perfeito. Nós agradecemos então a entrevista aqui com Flávia Maria de Oliveira, extensionista da IPAGRE em Tunápolis, sobre aquecedor solar com produtos recicláveis. Flávia, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou